Estamos começando mais um podcast Geração 148, esse podcast de número 8. Eu sou Ezequiel Gomes. Se você quiser me seguir no Twitter, clique lá, @vemSenhorJesus, e siga-me. E se você quiser ter acesso a esses podcasts no meu blog, você pode acessar simvemSenhorJesus.blogspot.com. Eu estou hoje, excepcionalmente, sem o meu grande amigo Felipe Tonasso. Por motivo de força maior, não pôde estar conosco hoje. Mas se você quiser ter acesso a esses podcasts no blog do Felipe Tonasso, você acessa tonasso.blogspot.com. E se quiser mandar as suas opiniões pelo Twitter, @FelipeTonasso. Bom, no último podcast nós gravamos sobre a filosofia das origens. E o Stefan Gustafsson, ele disse no blog do Tonasso o seguinte: criação ou evolução? Na verdade, creio ser tudo isso uma questão de fé. Não vejo ainda como leigo uma confirmação concreta e definitiva que defenda e comprove totalmente nenhuma nem outra posição. O que, na verdade, é muito bom a meu ver, pois desta forma temos a oportunidade de acertar livremente nosso Deus, por amor a Ele e não por meras provas científicas. Parabenizo o Dr. Naor, que tão bem expôs o tema, e me permito apenas fazer uma observação, pois vejo que muitas vezes os criacionistas usam termos muito técnicos de difícil compreensão para nós leigos. Embora percebi que no podcast isso foi controlado, gostaria de pedir um pouco mais de simplicidade, sem contudo perder a sua relevância e seriedade, a fim de que este conhecimento seja mais acessível a todos os irmãos. Parabéns pelos podcasts e sugiro aqui, como assunto para o futuro, a questão do Ministério da Música na Igreja. Acho até que o ocorrido envolvendo o Leonardo Gonçalves poderia ser abordado, pois gostaria de saber a opinião de vocês. Bom, aqui está a opinião do Stefan Gustafsson. Bom, Stefan, quem sabe um dia a gente consiga trazer o Leonardo Gonçalves aqui no nosso programa para ele mesmo dar a opinião dele, eu, o Tonasso, e assim possamos construir um pouquinho dessa visão do Ministério da Música dentro da Igreja, que é um tema muito relevante. A sua opinião será levada a cabo, com certeza, assim que pudermos, ok? Mas bom, hoje estou sem o meu colega e amigo Felipe Tonasso, mas trouxe aqui para discutir esse tema conosco Antônio Simão. Antônio Simão, seja bem-vindo, por favor, se apresente. Bem, me chamo Antônio Simão Cardoso Filho, sou estudante de teologia, estou no quarto ano agora. Que legal. Estou me formando e nasci em Barueri e estou retornando para a minha associação de origem, a Associação Paulistana. Que legal, bacana. E Antônio Simão, nós estamos aqui muito felizes pela presença de um convidado ilustre, pastor Reinaldo Siqueira. Seja bem-vindo, obrigado por estar conosco. Conta um pouquinho, pastor, da sua trajetória, estudou aqui no Brasil, depois saiu, foi estudar um pouco fora. Conta brevemente um pouco da tua história, pastor. Oi, Ezequiel, tudo bom? Prazer estar com você aqui, com todos aqui que acompanham o blog Última Geração 48. Sou de Mineiro, né? Governador Valadares. Eu me tornei adventista aos 17 anos, fui para o colégio logo em seguida, quando tinha 18, para fazer teologia. Cursei os dois primeiros anos aqui, na verdade só a metade do segundo ano, no que chamavam antigo IAE, lá em São Paulo, não é? Comecei no ano 80, depois dali eu saí, fui para a Europa, eu terminei meu bacharelado e o meu mestrado na Europa, na França, nosso colégio adventista na França. Trabalhei um ano na Espanha como professor, morei um ano em Israel estudando, depois 9 anos nos Estados Unidos, estudando lá também. E desde 96 estou trabalhando como professor aqui no Seminário de Teologia. E professor, hoje o nosso tema é uma profecia impressionante. Nós vamos tratar com Daniel 9. Professor, o livro de Daniel, conta um pouquinho da história desse livro. O seu autor, a data mais ou menos em que foi escrita, que língua foi escrita e mais ou menos alguns propósitos do livro que nós podemos perceber nesse texto. Bom, o autor do livro tradicionalmente se considera que o próprio profeta Daniel escreveu o livro. Certo. Com respeito à data, isso marca o período da história em Israel, quando Israel foi para o exílio babilônico, o Judá foi levado para o exílio babilônico. O livro começa no início desse exílio, que seria o ano 605, e a última data que nós temos no livro é por volta do terceiro ano de Ciro. Seria o terceiro ano do seu reinado, ou seja, 4 anos depois que ele conquistou Babilônia. O primeiro foi o de Dario, um parente dele provavelmente, que ficou lá enquanto ele terminava as guerras dele. Certo. Aí Ciro voltou, mais 3 anos, aí vai dar por volta do ano 534, por aí, 535. Tudo isso antes de Cristo, né? E Daniel viveu toda essa experiência, esses 70 anos de cativeiro que ele passou lá em Babilônia. Ele deve ter ido por volta com uns 18 a 20 anos, e o final da vida dele está com uns 90 anos de idade. Legal. E que língua foi escrito esse livro, professor? O livro, para o início, o primeiro capítulo e parte do segundo, início do segundo capítulo, é em hebraico. Aí depois, quando ele começa a conversar com a história, falar com a história de Nabucodonosor, a língua passa para o aramaico, que era a língua internacional da época. Que legal. Né? E isso vai até o final do capítulo 7, com a língua aramaica. Daí, a partir do capítulo 8, volta para o hebraico de novo e o livro vai do 8 ao 12 hebraico novamente. Então temos um livro bilíngue aí. Exato. Que legal. É interessante ver essa questão da língua no livro, né? Então a gente percebe também que o livro tem uma estrutura literária. Professor Siqueira, dê pelo menos o básico para nós aqui de como é a estrutura literária do livro de Daniel. Bom, o livro de Daniel ele é bem simples. O básico do básico dele ele é dividido em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 6 conta a história de Daniel na corte babilônica. Né? Então são histórias. História quando ele era jovem, quando era estudante. História quando o rei teve um sonho e mandou matar todo mundo que era sábio em Babilônia porque ficou chateado com eles. Nunca souberem, porque eles não sabiam interpretar o sonho que ele tinha. Capítulo 3 fala da história da estátua que o rei construiu, queria que todo mundo adorasse, mas os companheiros de Daniel não o fizeram. Capítulo 4 conta a história do sonho da Nabucodonosor, o final da vida dele. Capítulo 5 é o final do Império Babilônico com o último rei Belsazar, que estava na época em Babilônia, o pai dele estava fora, e como que os Medopés conquistaram Babilônia. Aí o capítulo 6, o início do período ali, reino dos Medopés com Dario, e o decreto de que ninguém podia orar, etc. São histórias, né? Mostrando os diferentes momentos de desafios, dificuldades que Daniel passou lá na corte real em Babilônia, né? E o capítulo 7 até o 12 são as visões que Daniel teve no final da vida dele. Sonhos que Deus lhe deu, que falava acerca do futuro, dos eventos futuros, até o final da história da humanidade. Legal. E nesses sonhos, nessas visões, existem alguns temas recorrentes que nós entendemos como paralelos. Como que funciona esse crescimento, essas questões? Nós temos, quando a gente pega o capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho, não foi de Daniel, foi do rei Nabucodonosor, ele toca essa sequência da história da humanidade até a final dos tempos. E esse tema vai ser retomado no capítulo 7, 8, 9 e 10 a 12, né? De maneira, usando as mesmas palavras, as mesmas frases, as mesmas ideias, mas ampliando com imagens diferentes. Então os temas são os mesmos e você usa às vezes essa recorrência de palavras e frases para criar uma ligação entre um capítulo e outro. E assim, quando você vê esse paralelo e as informações adicionais são dadas, então você consegue ter um quadro mais completo da profecia. Interessante. É aqui que entra, talvez, o nosso estudo, nossas considerações sobre Daniel 9. Uhum. Porque Daniel 9 começa com aquela oração linda, né? Daniel quebrando seu coração, derramando seu coração diante de Deus. A Bíblia não relata pecados de Daniel, obviamente ele era pecador, mas a Bíblia não acentua isso. E essas orações todas, ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo. Gabriel chega e começa a se relacionar com Daniel, ele fala assim que ele vai dar uma compreensão de uma visão para Daniel. Que visão é essa? Seria Daniel 8? Seria alguma visão fora do livro de Daniel? Como que funciona essa questão? Aí seria, no caso, capítulo 9, verso 20, né? Daniel ele estava numa encruzilhada, nós vemos quando lê o livro, né? Quando você vê ali, Daniel estava, nesse momento era o final do período do exílio babilônico, já quase 70 anos tinham se passado. A profecia bíblica diz que um grande conquistador chamado Ciro, está lá em Isaías 45, iria conquistar a Babilônia e libertar o povo judeu, né? Para eles poderem voltar para sua terra. E Ciro realmente estava conquistando, tinha acabado de conquistar naquele momento Babilônia, né? E, no entanto, nesse mesmo momento em que deveria ter libertação, o Daniel tem um sonho, revelação de Deus, de que o exílio, o sofrimento, as perseguições do povo iriam durar muito tempo. Mas não seria assim pouco tempo, umas semanas, meses, anos. Seria através de milênios. Né? E Daniel, então, fica muito preocupado. Essas são as visões do capítulo 7 e capítulo 8. Certo. Né? E ele fica tão preocupado, sobretudo ele teve uma visão, que é chamada assim a visão também das 2.300 tardes e manhãs, foi a pergunta, até quando tudo isso vai continuar correndo assim? Certo. Até quando o santuário, a cidade santa vai ser pisada? E o santuário também pisado? E até quando, Senhor? E isso para Daniel parecia ser até quando vai durar o nosso exílio, o nosso sofrimento. Certo. E a resposta foi até as 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, que seriam 2.300 anos. Daniel esperava que a restauração fosse logo. mas essa profecia parecia que a restauração iria acontecer só dentro de muito tempo adiante. E o anjo ainda diz que essa visão, e usa a palavra mar-e em hebraico, ela é verdadeira. E é para dias muito distantes ainda. Aí ele fica todo desconcertado. Ele fica doente, ele cai de cama. E aí ele volta a estudar a Bíblia e conta a profecia de Jeremias. Se você vai lá em Jeremias, capítulo 25, não é? A profecia de Jeremias fala que o tempo do exílio babilônico é limitado. Duraria 70 anos. É. E que depois desse tempo, o povo de Deus deveria orar, buscar a Deus, não é? E confessar os pecados, se voltar para Deus totalmente. E é exatamente isso que Daniel vai fazer no início do capítulo 9. Ele Legal. Diz que leu essa profecia, entendeu a mensagem, e então ele vai fazer aquilo que o profeta diz, né? Então ele ora, ele busca Deus, e existe aqui algumas passagens bonitas, né? A profecia duraria somente 70 anos. No 25 é a primeira vez que fala sobre isso, no 29, então, ele volta a falar sobre isso, não é? E depois disso, então, ele diz lá que o povo, no final de 70 anos, quando terminasse isso, deveria buscar a Deus. Ele diz: então me invocareis, verso 12, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações para onde eu tinha espalhado e o trarei de volta para a terra de Israel. Ou seja, a profecia exorta o povo a orar no final dos 70 anos. E é exatamente isso que Daniel faz. Né? Ele lê a profecia, diz lá, e ele vai orar. E é essa oração, pedindo, confessando o pecado e pedindo que Deus realmente cumpra essa palavra. E quando Gabriel aparece, ele vai dar entendimento daquela visão anterior, está ali em Daniel 7, 8, que causou aquele transtorno em Daniel. Porque todo transtorno vem de duas visões, né? Quando ele lê na Bíblia Isaías, com 45, sobre Ciro, quando ele lê em Jeremias, capítulo 25 e capítulo 29, o libertador tá aí, sobre tá 70 anos, então o período era limitado. Certo. Mas as visões que ele tivera de um grande período de sofrimento. Então, uma não parece acertar com a outra. Então, Daniel ora o seguinte: Senhor, cumpra essa palavra que o Senhor disse aqui. Deixa essa outra de lado. Cumpra agora, não te retardes ao finalzinho da oração dele. Perdoa, Senhor, por amor de ti mesmo. Se nós não somos dignos, porque havia sempre essa questão, se o povo não correspondesse a Deus, Deus não iria agir daquela maneira. O povo deveria orar. E, no entanto, poucas pessoas estavam se importando. Na época, podia ter ser a mesma época do decreto capítulo 6, quando era proibido orar, certo, como pena de morte para quem orasse. Então Daniel, ele assume o risco todo, diz: se ninguém ora, eu oro. Se não é por nos nossos méritos, seja amor por ti mesmo, Senhor, mas cumpre essa palavra. Restaura agora, não depois. Amém. Né? Pastor Siqueira, o senhor já deu uma dica aí, mais ou menos, mas eu queria ler aqui para os nossos ouvintes o versículo 23 do capítulo 9, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. A visão, o senhor já deu uma ideia para nós, mas o que seria essa coisa aqui? Se o senhor quiser falar, pode explicar para a gente a palavra no original, como ela dá um entendimento para o verso. O início do capítulo 9 diz que ele entendeu pela palavra de Deus ao profeta Jeremias. E essa expressão em hebraico é davar, palavra. Esse mesmo termo ocorre nesse verso. Então, a tradução estaria se referindo aqui, o anjo está se referindo à profecia de Jeremias. E podemos traduzir em: considera, pois, a palavra e entende a visão. Certo. Então, a palavra visão aqui é a mesma de Daniel 8. Então, como é que a profecia de Jeremias, a davar de Jeremias, que é traduzido por coisa aqui, não é? Que no hebraico a palavra davar pode significar um objeto, pode significar uma palavra dita, pode significar uma coisa escrita, não é? Ou mesmo uma coisa vista. Então, o termo aqui é o mesmo. Então, considera, pois, a profecia de Jeremias e entende a visão. Como as duas coisas funcionam? Na verdade, está dizendo que uma não exclui a outra. Uma está interligada com a outra. Que legal. Professor, quando o anjo começa a explicar a profecia, ele diz: 70 semanas estão determinadas. O que significam essas 70 semanas? Olha, a pergunta dele, quando Daniel estava realmente no coração dele, parece, quando você faz a oração, parece que era simplesmente a restauração de Jerusalém. Certo. Mas quando você lê a profecia de Jeremias, eu creio que ele não se limitou simplesmente a Jeremias 25 ou Jeremias 29. Onde se fala das 70 semanas. Uhum. Na sequência, você ouve, lendo Jeremias, a profecia de Jeremias diz: depois que o povo voltasse do exílio, haveria uma nova aliança, haveria a vinda do Messias, haveria a solução para o problema dos pecados. essa parte diz que o Senhor seria justiça nossa, não é? Nós seríamos restaurados, haveria redenção e salvação. Então eu acho que Daniel, quando ele orou e diz, cumpre a tua palavra, cumpre a tua profecia, não era só o retorno do exílio, mas todo o plano de salvação que Deus tinha apresentado através do profeta. Aí, então agora, 70 semanas, o profeta diz, estão determinadas para começar a cumprir tudo aquilo que está dito na profecia de Jeremias, mas também na visão do profeta. Porque... tanto no capítulo 7 e 8, quanto no capítulo 9 também. Exato, porque lá na visão falava de tempos difíceis, de perseguição. Então a mensagem aqui é uma mensagem agridoce, não é? Ela é ao mesmo tempo, porque ela traz a noção que a salvação ia começar, como prometido, e esse seria dentro desse tempo profético, 70 semanas, que são semanas proféticas, cada dia representando um ano. Certo. Então dentro de 490 anos, Deus vai cumprir o plano dele. Não é? Mas dentro desse período também vai vir todo o sofrimento que ele viu no capítulo 8. Certo. E é isso que ele vai tratar na profecia. E o marco histórico que o texto bíblico diz é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Uhum. Quando, em que data, ou se existem vários decretos, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Quando nós lemos sobre isso, na Bíblia relata esses decretos no livro de Esdras. Aí lá em Esdras, capítulo 1, fala que o primeiro decreto foi de Ciro. Ele permitiu que o povo voltasse e começasse a reconstruir o templo. O início desse processo. Daí, depois teve um segundo decreto, tempos depois, de um segundo rei medo-persa chamado Dario. Né? Esse rei persa, os inimigos pararam a reconstrução do templo, etc., a dificuldade em Jerusalém. Aí ele vai de novo autorizar, continue a reconstrução de todo Jerusalém ali, segundo os planos ali. E o último decreto, Artaxerxes, que aparece lá. Agora, é interessante que no capítulo 6 de Esdras, que ele diz o seguinte, ele fala dessa restauração segundo o decreto de Deus, ele diz lá, por meio de Ciro, Dario e Artaxerxes. Olha que legal. Então, ele coloca tudo no singular no capítulo 6 de Esdras. Ou seja, foi restaurado segundo o decreto de Deus por meio de Ciro, Dario e Artaxerxes. Ele unifica esses decretos. Então, unifica o 3. Por causa disso, então, um modo de interpretar a profecia é que somente quando completa o último decreto, que é 457, é que nós temos o início do período profético desses 490 anos. E o curioso disse que quando você tem isso em conta, vai dar exatamente na época do batismo de Jesus, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, etc. Legal. Exatamente, isso... é matemático. Perfeito, né? E você vê também algumas relações a isso com o fim das 2.300 tardes e manhãs também. 70 semanas foram separadas, cortadas. Verbo usado da ideia de separar de algo maior. Certo. De um total. E o total maior é exatamente as 2.300 manhãs, que são a visão que ele estava tentando entender. Interessante. Né? Pastor, Daniel 7:24 descreve uma obra de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, pouco paralela àquela de Jeremias. Uhum. Então, estamos tratando aqui da obra do Messias, esse que é o ungido de Daniel 9:26, isso aqui é uma profecia messiânica? Então, lá no capítulo 9:24, então, quando começa a falar, a descrever essa obra, não é? Existem diferentes tipos de interpretações. Certo. Né? Uma bem comum no nosso meio, por exemplo, como adventista, é que os dois primeiros verbos falam acerca da obrigação do povo, e os outros versos em seguida falam do plano de Deus. Certo. Mas os dois primeiros seria a obrigação do povo, fazer cessar a iniquidade, dar fim à rebelião, etc. Como o povo deveria estar no estado de consagração a Deus para que Deus cumprisse isso. Alguns autores adventistas, no entanto, têm apresentado que essas palavras estão em paralelo. As primeiras três palavras, os primeiros verbos, todos são por duas palavras. É um verbo expresso por duas palavras, o outro por três. Uhum. Então, elas não podem ser separadas assim. Nessa compreensão, que é uma outra compreensão também comum no meio adventista e outros cristãos, é que todo o verso 24 fala acerca, todo o verso do início do verso lá, da obra de Deus, fala acerca da obra de Deus, o plano de Deus, né? Então, aqui no capítulo diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, a expiar a iniquidade. Essas são palavras, termos com dois verbos, duas palavras somente. Uhum. Para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos santos. São seis verbos. Uhum. Tudo isso representa o plano de Deus. E as 70 semanas são símbolo do jubileu messiânico. Porque 70 vezes 10 ali, você tem, na verdade, 10 jubileus Lembra que cada 50º ano é um ano do jubileu. Certo. Então, você, se você contar 10 jubileus, vão dar exatamente as 70 semanas proféticas e que replicam a semana da redenção que traria o Messias. E a ênfase dele é: o Messias viria para fazer isso, que é exatamente resolver o problema do pecado, a cumprir a profecia e inaugurar o santuário celestial, o giro santo dos santos. Tanto o sacerdote como o lugar do santuário celestial. E assim começar o plano da salvação de maneira efetiva, não é? Com já ele tendo pago tudo o que é necessário fazer. O verso 27 do capítulo 9 diz a respeito de uma firme aliança. Uhum. Né? E fala assim que ele fará uma firme aliança. Que aliança é essa? O senhor pode falar um pouquinho sobre essa aliança e quem é que vai estabelecer essa aliança? A profecia de Daniel tem uma estrutura interna muito curiosa. Quando ele começa a falar dos tempos, isso aí a partir do verso de número 25 e diante, esses três últimos versos, a primeira parte dos versos falam da obra do Messias. A segunda parte fala do destino da cidade nas mãos dos povos pagãos. Então é sempre assim. Então, príncipe de um povo que haveria de vir. Então, se você, para entender bem a profecia, você tem de ler primeiro a primeira parte de cada verso em sequência. Né? E a segunda parte de cada verso em sequência também, que ajuda bastante a entender essa profecia. Né? Neste caso, essa última obra estaria determinada o seguinte, não é? Diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Esse é o tempo até a vinda dele. Aí diz, e depois das 62 semanas será morto o Messias e já não estará. Então, depois que passasse esse período de 62 semanas, finalzinho, morte. Ele seria morto, né? E ele não mais estaria, não estaria aqui presente. Certo. Okay? Mas ele, então, na última semana, ele faria uma firme aliança com muitos e na metade da semana faria cessar sacrifício e oferta de manjares. Então, tudo isso é a obra do Messias. Neste caso, essa aliança é uma aliança que Jesus iria fazer na última semana. Olha, e ele cumpriu isso? Interessante, diz que ele fará firme uma aliança com muitos, né, na última semana. Jesus comenta essa passagem lá em Mateus, quando ele está na Santa Ceia. Ele vai falar do pão e do vinho, né, na Santa Ceia. E quando ele toma o cálice, então, para dar, diz, ó, este é o cálice da nova aliança, ou da aliança, derramada a favor de muitos, o sangue na aliança derramado a favor de muitos para perdão de pecados. Amém. Então essas palavras todas, que é sangue, que é a morte, aliança, muitos e perdão de pecados, elas só ocorrem, essa reunião de ideias todas juntas, no Antigo Testamento, em Daniel 9, verso 27, 26, 25, 24. Ele veio para poder dar fim aos pecados, ele vai morrer, é o sangue dele. Ele será morto. Ele confirma a aliança com muitos. A aliança e muitos só ocorre no Antigo Testamento nessa passagem. Né? Então Jesus está fazendo uma referência exata a essa profecia. Inclusive, ele fala, meu tempo chegou. Essa referência é exatamente para metade da semana, a última semana profética. Ele está na metade, exatamente, profeticamente falando, é preciso. E nesse momento ele faz essa aliança. Agora, muitas pessoas vão dizer, que alguns estudiosos da Bíblia dizem, mas ele diz fortificar uma aliança. Mas se é fortificar a aliança, então deveria ser uma aliança antiga, não a nova aliança. Certo. Não é? Mas é curioso na Bíblia que a nova aliança é a aliança mais velha que existe. Porque ela foi estabelecida entre o Pai e o Filho antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, para perdão os nossos pecados. Então, essa aliança, todas as outras alianças apontavam para essa. E essa é a única aliança que salva, porque é ela que traz o sangue de Cristo. E o que aconteceu agora, quando Cristo veio, ele realmente realizou os requisitos dessa aliança, tornando agora tudo que era esperança, promessa, em realidade. E assim confirma essa aliança, uma vez por todas. E esse é o tema do Novo Testamento, através de todo o Novo Testamento. Pastor, esse tema é interessantíssimo, nós poderíamos ficar aqui fazendo vários podcasts sobre isso, mas nós sabemos que nós temos uma rotina, nós temos que ir para os nossos afazeres. Nós agradecemos muito a tua presença também, Antônio Simão. Sim. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Que Deus possa abençoar mesmo. E deixa uma palavrinha final, professor. De repente, indica alguma literatura que você, de repente, conheça a respeito do livro de Daniel ou dessa profecia. E deixa uma palavra final para os nossos ouvintes também. O livro de Daniel é um livro extraordinário. Realmente, talvez, é um dos livros mais assim, impactantes da Bíblia. porque Deus nele deu precisão profética com o tempo. Chega a ser o ponto, às vezes, de ser preciso na questão de hora e minuto. Precisamente. Mostrando que Deus existe, a história da Terra está sob controle dele e que ele vai cumprir, já cumpriu muito da sua vontade, irá cumprir até o fim. Então eu recomendo aos ouvintes do nosso podcast aqui que possam ler livros sobre Daniel. Na nossa Igreja Adventista nós temos vários livros sobre Daniel. O Anderson, o livro mesmo, os livros Profecia de Daniel, você tem... Comentário Bíblico de Comentário Bíblico, tem a Maxwell com as Profecias de Daniel, não é? Há um excelente livro agora que ainda não está em português, mas é do Jacques Ducan com as Profecias, Eu tenho o Segredo de Daniel em espanhol, muito bom, não é? Então, vale a pena estudar, conhecer, porque sem dúvida você ficará fortificado na sua fé e verá um Deus cuja mão está dirigindo a história, nas mãos de quem nós vivemos, existimos e andamos, como diz Paulo. E ele vai cumprir sua vontade no tempo determinado por ele. E nós podemos ter certeza disso. Amém. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes.